Ei, passo a passo, mais quatro louco pra confundir. Uma pai daqui, por Jesus Cristo eu mesmo vi. O valor da alma, comprado pelo dinheiro, é tipo vem a nós o reino sem a palavra do Deus verdadeiro. Irmão que morre, servo de Deus que faz de menos. A falsidade no aperto de mão, achar que a Bíblia encobre os erros. A humildade dos mano falta nos crente. A palavra dos crente falta nos mano, aí é quente, sobe e desce, aqui na rua só caranga louca. O inimigo é sujo, assim não perdoa. Banca aquisição, no maior estilão de vida, depois tira de pouco em pouco, de 10 em 10 na esquina. Se duvida, o crime é sujo e traiçoeiro. Mulher, droga, pajeiro, dinheiro sem parceiro pra trincar. Quando você mais precisa, só se for na seda, estica mais uma risca. Na vida, aliado é aquele que quer o bem. Joia rara, se salva um entre 100, sorte de quem tem. 10 anos depois, o verbo do louco não ficou no papel. Absorvido pelos céus, o tempo que me fez de réu. Diante do júri me declarou inocente. Ao meu favor, o maior dos advogados é quente. Chega mais, vê se te fala o que é. Ei, chega mais, vê se te fala o que é. Qual que é, qual que é, qual que é. A loucura mais real que o mundo desconhece. Prevalece a prece, um dois, um teste. Quem é guerreiro facilmente não se dá por vencido. Jesus me deu exemplo, ao mundo não foi submetido. Tipo uma pá de bico, condena seja qual for a pena, achar pouco jugo. Mas quem entrou com Jesus na glória foi um ladrão e não um justo. É caminhar sem olhar pra trás e se arrepender. Em Jesus Cristo, nova vida, atitude e proceder. Os crentes cima de bumba e caixa faz um estrago. Se tiver na humilde já era um arregaço. Todo o inferno treme quando vê na mão do servo um chure. Homem é homem, Deus é Deus, não há quem segure. Há quem use do mais sublime verso. Outros é o inverso, mas tudo na vida é um processo de aprendizado. A idade é sem limite, de 10 a 80, fora ou dentro do crime aí. Deus nunca usou as trevas pra confundir as trevas. Deus usa a luz pra confundir as trevas. Os crentes barulhou, deixou uma par confundido. Ei bico, é tudo no nome de Jesus Cristo. Se já não botava uma fé, chega mais, vem sentir qual que é, qual que é, qual que é, qual que é.